mundo é este que eu vivo? Preciso de alguém pra me ajudar. A vida sem sentido e sem saída. Vivo neste mundo a chorar. Estende a tua mão, meu Senhor, para mim. Preciso do Senhor pra me ajudar. Estende a tua mão, meu Senhor, para mim. Preciso do Senhor, meu Salvador. A palavra de Deus não falha, espero nele sem desistir. Ele enxugará minhas lágrimas, com ele nós iremos subir. A palavra de Deus não falha, espero nele sem desistir. Ele enxugará minhas lágrimas, com ele nós iremos subir. Deus, que mundo é esse aqui, onde a maldade existe? Existe. Os homens se matam e se destroem. Isto é um verdadeiro apocalipse. Sei que isso um dia vai mudar, meu Senhor. Um mundo novo vai surgir pra mim. O céu inteiro vai se iluminar, eu verei. E Jesus Cristo em glória vai surgir. A palavra de Deus não falha, espero nele sem desistir. Ele enxugará minhas lágrimas, com ele nós iremos subir. A palavra de Deus não falha, espero nele sem desistir. Ele enxugará minhas lágrimas, com ele nós iremos subir. Espero nele sem desistir. Ele enxugará minhas lágrimas, com ele nós iremos subir. Ele nós iremos subir.